dizer que eu era sem futuro, um trapo entre os molduros, e que a lugar nenhum eu chegaria. Nem adiantou lutar contra a minha vida, fechar todas as saídas e ficar de longe só pra ver no que daria. O inimigo esqueceu que eu sirvo a um Deus que se levanta do trono por causa de um gemido. Lembraram de me perseguir, lembraram de tudo fazer, mas esqueceram de um detalhe: é que Deus é meu amigo. Eu vi inimigos lutando, lutando, mas eu ia vencendo, vencendo, vencendo. E quanto mais apertavam, oprimiam e lutavam, eu estava crescendo, crescendo, crescendo. Não adianta lutar contra os ungidos, Deus abre caminho no meio da tribulação. Pode apertar e falar de mim o que quiser, gaste saliva, meu filho. Nem adianta, eu vou romper a minha fé e Deus vai me fazer campeão. Ninguém vai me parar, eu nasci pra vencer. Se alguém me abandonar, Deus vai me acolher. Ainda tem surpresas que vem por aí das mãos do meu Senhor. Se tentar me impedir, eu vou continuar. Eu vou vencer cantando, eu nasci pra adorar. Diz é que eu sobrevivi. Se alguém ainda tentar com tudo que eu sofri, nem adiantou. Não adianta, maior aquele que está com vocês. Eu vi inimigos lutando, lutando, mas eu ia vencendo, vencendo. E quanto mais apertavam, oprimiam e lutavam, eu estava crescendo, crescendo, crescendo, crescendo, crescendo. Não adianta lutar contra os ungidos, Deus abre caminho no meio da tribulação. Pode apertar e falar de mim o que quiser, oh! Nem adianta, eu vou romper a minha fé e Deus vai me fazer campeão. Ninguém vai me parar, eu nasci pra vencer. Se alguém me abandonar, Deus vai me acolher. Ainda tem surpresas que vem por aí das mãos do meu Senhor. Se tentar me impedir, eu vou continuar. Eu vou vencer cantando, eu nasci pra adorar. Vão ouvir a notícia que eu sobrevivi. Se alguém ainda tentar com tudo que eu sofri, nem adiantou. Nem adiantou. Deus é contigo! Eu estou aqui para dizer que o teu cativeiro hoje Jesus vai mudar. Tem pessoas aqui nesta multidão que está no cativeiro das drogas, dos vícios, da prostituição, da angústia, da depressão. Mas o meu Jesus hoje vai libertar a tua vida. O teu cativeiro, eu profetizo, hein? Que o teu cativeiro hoje Jesus vai mudar. Vai haver uma virada hoje na tua vida, eu creio. Lavacho de cantarabás. Quem crê? Quem crê? Quem crê? Tudo é possível que crê. Aleluia. Aleluia. Mistério de Deus.